Taxi, Hotel 3, 805, estamos com 80 a bordo, Galeão, 4 horas. Liga o táxi até o ponto de espera, chame torre 18, decimal, meia dúzia, questão 18, decimal, 95, colo pronto. Ponto de espera, 1895, vai chamando, 3805, obrigado. Boa, até 3805, está pronto no ponto de espera da 1-0. Autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 norte. Autorizado a linha de decolar da 1-0, até 3805. Seguro, está autorizado o nível 340 na Perisque 50, decola da 10 curva à direita, saída da Euleda, depois voa Bidev. Aciona 5113 e o controle 19 acima 8. Controle. Outro lado, 4900 Recife, é Broad Out. Rede 63, 1 no 5. 5, solicite ao mesmo em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 251 alterno 3385, boa. Pronto. Autorizado Porto Seguro, nível 340, na aerovia Perusk 50. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda e depois o Abdev. Faciona 51, 13, que o controle é 119, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, 340, na Famisk 50, decola da 10, curva à direita, Leda da El, Leda, depois... Responde 5113, controle 119, decimal 8, 401. Ok, ainda faltou aí, depois de Leda é Bidev, ok? Da El, Leda, Bidev. Da El, Leda, Bidev. Ok, ok, ok. Aí, chama o funcionamento. Chamar. Azul 4065, para cópia. Pronto, cópia, 4065. Autorizado para Campinas, nível 360, na Terzulo 16, decola da 190 com curva à direita na saída da El, Leda e depois voa a posição Brider. Aciona 5150 e o controle 19.8. Gente, autorizado nível 360 para Campinas, via Terzulo 16, decola da 10, saída da El, Leda após Brider. Aciona 5150, controle 198, azul 4065. Correto, chama o funcionamento. Chama. Ground, this is Ocean Air 6213, gate 7, pushback and start. Clear to pushback and report to taxi. I'll report taxi, Ocean 6213. Na 5, na 5 está autorizado, chame táxi. Positivo, na 5 está autorizado, decenamento, boa no 3. Número 326, sua identificação, quando não pode dar descida, dessa via para 2000 pés, QNH 1014. Baixo, não entendi, confirmo. Confirmo, senhor. Para pushback, acionamento no portão 2 do voo, não se aceitou. No portão 2 está autorizado, chame táxi. Traffic on pushback, are clear to taxi. Call tower ready, 108.905. Confirm how many people on board? 87 on board. Okay, call tower ready on 119, correction, 118.95. Roger, call tower now, 118.95. Okay, now. Tower. Three, go ahead. We have the north, point contact, ready for takeoff. Roger, I will take Alpha, I will report to you at the road marshal, 213. Para Recife. Está autorizado, 6142, Recife, nível 350, na Perusque 58. Decola da 110 com rua esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5132 e o controle é 119 decimal 8. Para 6142, autorizado 350, Recife, via Perusque 58, decola pela 10, na Recife esquerda, Puca, Aracaju, saída, transporta 5132. Correto, chama o baixo lá. Camarada, estamos no portão 9. Precisa descida para o 1.000 pés, corredor ponte para o regresso ao ouro. Brisado, Índia, November Alpha, reporte ingressando no corredor Interlagos. Reportará Interlagos, Índia, November Alpha. A livre, o táxi seguindo a aeronave da Oxalé à sua direita. Chama a torre 18, decimal 95, quando pronto. Three, clear to line up and take off. Runway 10 wind 150 degrees with 10 knots. voo 1784, PLB 196, autônomo 24 horas, contornado ao México. No PLB 195 ou 193? 93. Siga o tráfego da companhia à sua direita, via Indy, relaxa minha torre, 118 decimal 95, ajuste ao 0-1-4. Corrida 14, 7 tráfego, companhia 0-2-1-4. Papa November Oscar Romeu, mantém escute a guarda corre pra morro. Está autorizado a te chamar táxi. Autorizado a chamar táxi, 401. Estado Morro de São Paulo, mil pés, via corredores Axé e Caixa Pregos, decola da 17 com curva à direita, o controle 119 decimal 8 e a torre 118 decimal 95 e o transponder é o 0176. Marcha Control Zero Channel 6213, good afternoon. Afternoon, Goa Channel 6213, ready to contact for departure. Climb and maintain level 360, proceed as cleared on the ground. Okay, climb to flight level 360, Channel 6213. 333, livre decolar, dono 0, vento 1, 30 graus, fono 2 nós. Thank you, Dial, Oceanan 3613. 781, a linha mantém no 0. Solo Salvador, azul 4065, portão 8, quanto pushback acionando? Azul 4065, autorizado e chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi, 4065. Decolado ao 03, controle 119 decimal 8, bom voo. Obrigado, 119 decimal 8, voo no 333. Voo no 333, decolado na saída da El, cruzando 1200 pés. Na sua escuta. Voo 333, contrato na zona de decolagem, vigilante, detenente, reforma autorizada. Sente o voo no 333. Subindo para nível autorizado, confirme? Positivo, suba 380, prossiga conforme autorizado, voo no 333. Positivo, conforme autorizado, 380, Golf 1333. Retorno, livre decolada 1-0, vento 1-4-0 graus, fundo 2-9. Alfa Vitor Juliette, autorizado o voo local Salvador-Salvador, sai mil pés, restrito no corredor Axé, para toque e arremetida em Vera Cruz. O decolador no 7, curva direita, 198 controle, 1895 é a torre, e o transponder é o 0151. 781, decolado ao 05, chame controle 19, decima 8, bom voo. 98, bom trabalho, senhor. Salvador Buenas, 1781, Dael, passa 500. 1781, boa tarde, contato, radar, vigilância, aproxima conforme autorizado. Israel sobe 360, Golo 781. 226 autorizado ILS, chame estabilizado no LOC. Estabilizado, 6266. Economia, 49 POD, alterna. Cliente, 35401, no táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre em 10895, ajuste a 614. 0014, ponto de espera, através do ponto de espera, 4001. Solo azul, 4065 para o táxi, TOB de 125, autonomia de 4 horas e 30, alterna Galeão. A linha de cola da 17, vento 140 graus com 11 laço. Ajuste a 1014. Juliette Alfa autorizado, ponto de espera da 10, torre 1895, boa. A linha de cola separada. 5401, a linha de cola da 10, vento 140 graus com 11 laço. Na parte 0, a linha de cola 5401. Lado 2 mil pés, livre LS, via chegada Mari, reporta localizador. Voo no 648. Descendo para 2 mil, via Mari, reportará no ILS da 10, o 642 agora. Controle Salvador da tarde, Pantanal 47-10, passando 180 para 150, frente da Rondel. Pantanal 4710, boa tarde, acena identificação e via chegada Mari, desça para 3 mil pés com 1014 no último. Via Mari, 3714, quantidade de voz para o Itap? Itap autorizado. Estamos para 9 graus, Pantanal Romeu. Itap autorizado, Pantanal 4710. Presente quando Itap, Pantanal 4710, muito obrigado. November Oscar Romeu, controle visual, mantém-se no litoral, reporte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, November Oscar Romeu. Papá Romeu, Índia, November Alfa, chame torre, 1 no 8, decimal 95. Chama a torre agora, 1 no 8, decimal 95, Papá Romeu, Índia, November Alfa, graças. 9, livre pouso na 1-0. 099, livre pouso, baixa em casa, 63, 401, decolado ao 08, chame controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, até a próxima. Oi, Salvador, Índio November Alfa, na rotatória visual com campo. Gente, Índio November Alfa, condições de encurtada presente para final no 7. Afirmativo, Índio November Alfa. Gente, autorizado, reporte final de 3 milhas. Reporte final de 3 milhas, Índio November Alfa. Bernardo? Controle, é o TRIP 5401, decolou na Dael. Equipe 5401, contato radar decolagem, prossiga conforme autorizado. 5401. Vitorinha Juliette, regresso Cairo Lorenzo, mantenha-se visual 1500, reporte ingresso Interlagos. Vitorinha Juliette. Salvador, eu vou fazer uma cinco. Espera da 10, vou para lá. 4465, após o chinelo final, a linha mantemos 0. Após o chinelo, ele mantém 4-0. Solo aos 10, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, Olival. 26, boa, até mais. 4, boa tarde, tanto peguei 154 na sua identificação, vigilância, décima até 4.010, 1014, via chegada a Mari. Livre decolar da 10, vento no 40 graus como 29. Livre decolar de 40. Boa noite, seu BG 101, 3:30, Terna Salvador. E agora Recife em 125, decimal 1, boa viagem. Tempo, ajuste é 1014. Pátio Juliette Alfa, ponto de 10295. Paulo Salvador é o Oxenar 6326, livrou a pista. O 6326 da Oxenar, chame antes da Juliette. Chama lá na Juliette, 6326. Só para a liberação, meu. Novembro, meu, prossegue. Assim que mantenha o meu pé, através do hotel PS, nivelado, autorizado direto para o São Paulo. Direto morro, informe chamado de pouso, meu. Mando 17 e 35, papá, na liberação, meu. Gente, novembro,